me dizer que está arrependida. Mas eu vou te dizer que já é tarde demais. Eu sei que finge estar arrependida, que pra você é só um jogo. Quis baladas, quis essa vida, agora vem dizer que me ama. Você perdeu. Agora me avisa, eu vou curtir. Eu vou pro rock doido, eu vou até amanhecer. E não tem ninguém pra me pedir. E você perdeu. Banda New Project. Uma realidade virtual pra você. Banda Batidão do Melody. Sucesso. E aí, teu platinado? Você vem dizer que está arrependida, mas eu vou te dizer que já é tarde demais. Eu sei que finge estar arrependida, que pra você é só um jogo. Quis baladas, quis essa vida, agora vem dizer que me ama.